Enquanto ela não volta, eu continuo bebendo. Minha casa virou um bar, viu? É paredão do cachorrão. Chame 10 e carol Douglas Cruz. Chego em casa, saudade. Entro no quarto, saudade. Pego meu carro e saio pra rua, saudade. Saudade. Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade? Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono. É o quê? É meu sonho. Quatro. E dá o quê? Saudade. Eu pego meu carro e saio pra rua, saudade. Saudade. Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade? Lucas Barreto, hein? Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono. Já tem outro dono. É meu sonho. Com meu sonho. Aí no chão, no chão. Canta, canta, gente. Eu gosto de ouvir a voz de vocês. É meu sonho, hein? É meu sonho. M10. Meu sonho. Aceita que essa boca quer. Eu não tô